vai rolar. E você vai e não me telefona. Olha pra mim só pra me provocar. Eu me cansei daquele amor cafona. As feridas do amor é como um doce sonho amargo pra curar. O benefício da dúvida de viver intensamente. Outro dia eu me peguei sonhando com um futuro bem bonito para mim. Sem pressa, sem barreira, sem fim. Deixar rolar. E talvez seja assim mais excitante esse jogo de contida incerteza, de sonhar e fazer acontecer, e acontecer sem se afogar em sonhos.